sou quem virou as páginas na pressa de chegar até nós, sem tirar as palavras seu cruel sentido. Sobre a razão está cega, resta-me apenas uma razão. Vais ser tu e um homem como tu, como eu não fui. Um dia vou te ouvir dizer: se pudesse eu pagar de outra forma, se pudesse eu pagar de outra forma, se pudesse. We'll be right back. Este é o seu Canal 2 da Antena 1. Porque este amor já só vou amar. Que bom, não acabou. A máquina acordou. Procura no sítio mais cabroso do teu coração. Lá me encontrarás a cantar, de cerveja na mão. E se te parecer que sorriu, não vai passar de uma impressão causada pelo calafrio constante que me traz a solidão. Baixa o volume, dá-me a mão e um abraço. É que eu passo tanto tempo à tua espera. E sentir-me sozinho. Preciso de quem abraça ou não mude o que entenda. Que faça de mim um laço e dela uma prenda. Vem-me buscar, leva-me para junto de ti. Faz-me acreditar que é bom ter-te perto de mim. Já foi tanto tempo à espera. Se conseguir ter quem perceba tanto assim. Já foi tanto tempo à espera. Sem conseguir ter que me perceba tanto assim. Faz o tempo, para que tanto tempo? Quanto tempo passa a imaginação? Não passa o tempo que te dá. Canal 2 da Antena Web. Conhecido, mas eu sincero. Eu sei que eu não posso tentar fingir que posso ser. Posso tentar fingir que posso ser. Passos estúpidos a esvoaçar. avistei ao longe um barco a arder. Perguntaste porque o sonhava. Olhei ao céu, não pude responder. Vejo nos teus olhos ao contar-te velhos quadros das viagens que o mar soube esconder. Eu pinto esta bahia assim. E são mil cores ao pé de mim. Nesta bahia eu descobri tantas imagens perto de mim. Só no cais vou recordar esse teu olhar, a deriva no mar. Olho a deixar neste quadro a saudade depois de te perder. Eu pinto esta bahia assim. E são mil cores ao pé de mim. Esta bahia eu vi-te assim. Tantas imagens perto. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Meu amor. faz pensar em nós dois. Quando não esqueço o calor das promessas de amor sem depois. Escrevi o teu nome, chorei, chorei, chorei, chorei de amor. O meu ano levou o que escrevi para amar. O fim do nosso amor. Tu foste embora, para nunca mais voltar. Tenho-te no pensamento, noite e dia te esperar. Tu isolados do mundo, isolados.